oculto feito divindade. Inexplicável, entre os preto, pobre, preso e os que foi nessa baleado. Vai vendo, sem vocação pra coitado, pelo amor. Idade de Cristo e não recorda a última vez que pediu um favor. Rancoroso, confesso. Coração de pedra procedente das decepção em excesso. Foda-se, tô pelas causas gigante. Sem tempo pra entrevista pra Zé e seus simpatizantes. Arrogante, bravo, mala, marrudo, sem rótulo. Pra você ver, não muda o conteúdo. Cês quer pé pra falar bosta, então toma. Uma pior que a outra, foda vai se apontar mais nervosa. Seus problemas são seus, tru, não se iluda. Ninguém vai comprar teu choro, independente da sua causa justa. É nós por nós, porra nenhuma. Covardes, era digital onde até a mãe os cara trai por like. É cada um por si. Os verdadeiros não vieram por ingressos que vendi, eu sei. É cada um por si. Ou se é feliz sem nada, ou nada vai te fazer feliz. Odeio diz, picuinha, mas invejoso hoje em dia te persegue mais que polícia. E eu tô tipo Rasputin, difícil de morrer, perdendo as contas dos que dá bom dia, torcendo pra você se fuder. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas. Quem aponta a direção engana. Não basta a substância, é necessária a circunstância. E hoje, até com a própria sombra é segundas. Onde nem a compaixão de Cristo te livrou de um Judas. Quando cada passo era dor, um movimento, um tormento. É quente mesmo, quem tava lá eu lembro bem. Quando ninguém dava nada, quem compartilhou fome, sono frio, sem ver um real na estrada. É preciso aprender a falar não, meu parça. Gratidão tem memória fraca, expõe seus corre lá pra todos ver seu mérito. Paz é polvim, nenhum veneno justifica seu progresso. É poucas, cada um tem o que merece. Sempre vão te querer bem, nunca melhor que eles esquecem. É muito professor pra pouco currículo. Bico sujo, meu silêncio é mais eloquente que seu discurso. É vários insistindo desentender, vários. Minha qualificação é resultado. Não é o Reinaldo A286, é o pai da Yara e da Yasmin. Mas surpresa, desisti de desistir. E não é porque sou quem sou que sou assim, pô. É porque sou assim que sou quem sou. É tipo capeta e as igrejas, pode crer. Vai ter que falar de mim pra saberem quem é você. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas. Me ame ou odeio. Trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas, mil trutas, mil tretas. Tenho algo a dizer. Cusão, arruma nada. Cusão, escuta aí, verme infeliz. Arruma nada. Eu tenho algo a dizer. Cusão, arruma nada. Escuta aí, verme infeliz. Vai pensando que tá bom, negou.